Beleza, pode coordenar aqui a partir dessa intersecção aqui em frente ao Pátio 3? Sim, pode prosseguir então, via Kilo, Pátio 3, Kilo Alfa, até o ponto de espera da Delta. Na Delta, chama a 18-612, é o ajuste no 09, Charlie Fox Direct. Este, na Delta, chama a 18-6, Charlie Fox Direct. E 5595, passando através de Coral, o serviço será terminado, prossiga no 140, chame ideal de frequência 120 DC11. 5595, Salvador, dia 37, uma antiga informação na agenda, passa ONU de 0 para ONU 50, solicita o Vaisá. Sinal 9911, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545. 2852545, total 9911. P5728, acompanha? Boa, tá. Bom dia, solicita a VoiceTap, tá passando por favor, que atingiu 150. P5728, direto ITAP, está livre, desça para 3 mil pés, o altímetro 10019. 3 mil, VoiceTap, 1019, 5728. Controle, o Romeu no Golfo está apurando zona, possibilidade de voar para a final do ano 7, baixando para mil pés, amigo? Solicita a mudança da presente? Se possível, é afirmativo. Modificada ao Zuno 407, prossiga com referências visuais, por mil pés, final da ano 7, o Romeu, Romeu Golfo. Afirmativo, final do 7, desce para mil pés, o Romeu no Golfo. antes da Juliette, 1738. 738, Juliette, Porto Alegre. Confirme, 5? 4 Tipo Romeu Golf, chame torre no 86. 1086, chamará Romeu Golf. Bravo, que Luiz, que prossiga. Australia Fox Left decolou no corredor a chave e o pé. Gente, Charlie Fox Left mantenha um no meu pé e informe o seu, a previsão do seu, seu voo, voará direto ou seguirá via litoral? A gente se pretende voar direto, onde aí? Gente, informe a proa ideal. A 2, 3, 4. Gente, autorizado direto em ascensão 05. Direto no 050. Ascensão 1 no 05, Charlie Fox, Juliette. 05, gente. Salvador, muito bom dia, agora 260, ciência da informação novembro. Confirmo para o controle? Confirmo, bom dia, agora 260, ciência da novembro. 1260, identifique, desça e mantenha o nível de voo 050. Vou na proa de Itap, gol no 260. Na proa de Itap, descendo a 0, se quiser, identificou, gol no 260. Charlie Fox Juliette, queira reportar novamente a proa ideal para o destino. A 2, 3, 5. A 1, 2, 5. Salvador, web 5728. 5728, prossiga. Acionamos e libera da restrição de velocidade, tá? Web 5728, desça e mantenha 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS, 1019 o ajuste, liberado da restrição, em TAP. Firmante, desce 2019, libera a restrição, está livre ILS, 5728. No 3 milhas, rumo oposto, cruzando 2.200 pés em ascensão a 1.05, é um Charlie 208, não interferirá na sua descida. Gente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Xené 6200, informação November. Passou a dona, quem foi ele? 5728, chama a torre em 1186. 18-6, Gol, corrigindo, Xané 6200, desça e mantenha o nível de voo 120. 120 ao nível, Xané 6200. Xané 6200, voe na proa de Itape para interceptar a chegada Mari. Xané 6200. Voando Itape, 6200, restrito ao 120. Passando o código, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, confere, passa Conde, mantém o 90, serviço radar terminado, chame Aracaju em 1203. 1203, graças a Santa Catarina, Juliette Bravo Delta. O Xané 6200, reautorizado a descida até o nível de voo 050. Descendo agora na cor de Itata, é o 050, 6200. Gol no 260, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, acuse no localizador. Gol no 260, descendo a 2000, reportarei localizador. NER 6200, tráfego. 1h30, rumo oposto, cruzando o nível de voo 060 para 1005, não interferirá em sua aproximação. Gente, na projetar, projeto 50, 6200. Papa Romeo, Charlie, Foxtrot, Juliette. Tráfego 1h25, rumo oposto, é um Airbus 320 da Oceaner, cruzando 130 para o 50, não interferirá na sua descida. Para 1, 2, 3. descendo ILS, o voo no 260. Praça Júlio, portão 9, 328. Atingiu 0 e manteu, 6200, desce e mantém a 2000 pés, completa a partir de Itapia a chegada à marinha descida com 1019, reporte no localizador. A partir de Itapia completa a chegada, 1019 está descer 2000 e reportará de estado, 6200. Salvador, boa tarde, azul 4207, 20 da novembro, Libra 275 para 1160. 4207, identifique, desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada a Bonf. L-6740, nível 210 para 1150 na área, boa tarde. Livra na situação. Alfa, chama lá. Alfa Juliet, 1260. Webjet 6740, identifique chegada a mar e desse mantenha o nível de voo 050. Identifica 050 na mar. Oceanair 6255, desse mantém o nível de voo 070. 070, 6255, informação November. Poderíamos voar, Mari? Negativo devido ao tráfego e sequenciamento. Afirmativo, 6255, descendo aos 70. Meu Charlie Fox Juliet, chame o Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. Solo, Oceania 6200, livrando o circunstância.